Ronaldinho. E nunca mais eu vou querer dizer te amo. E não dá mais, eu vou embora, vou pra longe, só pra nunca mais ouvir falar seu nome. Mas ando na sucedê. Cadê minha Lafite? Fazer o Rick Brimenta, Roberto Bolsa, Esquina Embalagem, Enzo Madeireira. E joguei fora as coisas que deixei pra trás. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. E suas fotos eu rasguei e joguei fora. Lembranças desse amor, exclui da memória. Se eu sofri foi por amor e já passou. Hoje eu não sinto mais nada. Se eu chorei não vou negar por amar. Pra ficar bonito a galera do fundão, do meio da frente, solta a voz e canta. E nunca mais que delícia, Feira de Santana. E nunca mais eu vou querer dizer te amo. E não dá mais, eu vou embora, vou pra longe, só pra nunca mais ouvir falar seu nome. Tô no violão, seus homens sem coração. Aldo Léo Rio RP Entretenimento está show. Eu joguei fora as coisas que deixei pra trás. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. E suas fotos eu rasguei e joguei fora. Lembranças desse amor, exclui da memória. Sofri foi por amor e já passou. Hoje eu não sinto mais nada. Se eu chorei não vou negar. E por amar, as mulheres que estão afim de beijar na boca, cantei. E nunca ouvir